En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. A vela que longe passa, no horizonte a barcaça, convidou-me a cantar esta canção. Pescador de sorte das praias do norte, pescador tão forte, segue a velejar. Manhãs tão claras e noites escuras, risos, amarguras, tens para contar. Manhãs tão claras e noites escuras, risos, amarguras, tens para contar. Quando a lua é cheia, todo mar prateia, e as ondas quebram na branca areia. Ó pescador que estás em alto mar, reza tua prece para Iemanjá. Ó pescador que estás em alto mar, reza a tua prece para Iemanjá. Pescaria, risos, alegria, vento bom pra vela, calma pra sonhar. Na praia nem não esperar Maria, a bela morena feita pra se amar. Na praia nem não esperar Maria, a bela morena feita pra se amar. Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en el estado de California, en los Estados Unidos. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Saludamos la llegada de un nuevo año con esperanzas renovadas y deseándoles mucha paz, amor, salud y mucha música para todos. ¡Feliz 2023! Hace 50 años atrás, en Brasil, en 1973, el mercado discográfico estaba en su auge. Una profusión increíble de magníficos discos fueron lanzados en ese año en Brasil. Hoy vamos a comenzar a mostrar algunos de ellos y así lo haremos en los próximos programas. Así que prepárense para disfrutar de mucha música de alta calidad y seguramente algunos de ellos estarán presentes en muchas historias de vida de nuestros oyentes. Comenzamos nuestro primer contacto con Brasil estrenando este 2023 con esta ciranda, que es una danza típica donde los participantes bailan tomados de las manos y en círculos. El tema se titula Ciranda do Mar y está en el disco Vivencia, lanzado en 1973, hace exactamente 50 años. Este fue el primer álbum de esta banda, que es muy querida por el pueblo nordestino. La banda Jipau y Corda fue creada en diciembre del año 1972 y llegó en un momento de renovación de la música popular del nordeste de Brasil, partiendo de sus raíces sonoras y rítmicas, mezclando música y poesía también. Surgió en la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco. Originalmente constituida por los hermanos Sergio, Roberto y Valchinho, en la voz, en la batería y en la guitarra respectivamente, y con ellos Paulinho en el bajo, Nechinho en la viola y Beto Johnson en la flauta. Con el tiempo su formación fue cambiando hasta nuestros días. De Altinho son casi todos los arreglos y la mayor parte de las composiciones también. Algunas curiosidades interesantes de esta banda que podemos comentar, por ejemplo, en diciembre de 2006 viajaron a Argelia, donde se presentaron en el Congreso Mundial de los Pueblos y Culturas de los Desiertos, en Argel, como representantes de Brasil en este evento. Es interesante destacar que en Brasil lo que se conoce como el sertão nordestino, que se extiende por varios estados del nordeste brasileño, es una región semidesértica, que al contrario de otros semidesiertos del mundo, el sertão no bordea un gran desierto y sí una zona húmeda que acaba en el océano. Por eso se explica la cantidad de gente que vive allí, donde han desarrollado su propia cultura y tradiciones. La banda Jipau y Corda ha dado la vuelta al mundo durante estos 50 años de existencia, mostrando y cantando las peculiaridades del pueblo nordestino, que es muy alegre y fiestero. Vamos a escuchar algunos temas más de este lindísimo álbum de la banda Jipau y Corda, que en 2023 cumple 50 años de haber sido lanzado y se mantiene intacto en el corazón de sus seguidores, esta singular agrupación musical brasileña. Nasceu lá e viveu, crescendo percebeu o canto do ferreiro na casa do doutor. O velho mensageiro das cartas de amor, o homem o vassourão limpando o chão da manhã. Sabe, crê e chora, vive cada hora no canto do ferreiro da casa do doutor. Nasceu lá e viveu, crescendo percebeu, viu descer o amor do céu de cada tarde, encontros nas esquinas, corridos pra esconder, a moça e a canção, deixando a graça para alguém. Sabe, crê e chora, vive cada hora, no encontro nas esquinas, nas tardes de amor. Nasceu lá e viveu, crescendo percebeu o sino da capela chamando pra rezar. As noites de domingo, as festas do lugar, as rodas de ciranda e as cantigas de Nina. Sabe, crê e chora, vive cada hora, no sino da capela, nas festas do lugar. Sabe, crê e chora, vive cada hora, presente na ausente do que marca uma história pra contar. Thank you. recado de gente de cara valente que nem Lampião. Não tem mais cavalo e nem sela, e seu maço de vela já parou de queimar. Onde mora Lampião? Mora junto de São Pedro e contando a região. Sertão, meu sertão, onde está Lampião? O famoso cabra da peste e Maria sua paixão. Valente, onde a faca não só corta a cana, corta a gente. Viveu na terra de Valente, onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. O sol chegou, vem trazendo a manhã. Chegou João, carregando um violão. Ensaia mais uma canção, conta histórias do interior. Pede glórias a Nosso Senhor, que ajude no correr do dia, seu sucesso, sua melodia. Sentou no banco de feira, sentou no banco de feira. Corre gente pra cá, cantiga de João faz gente parar. Ele canta desespero, canta apelação, verdadeiros desabafos do seu coração. Quando a tarde desce, o sol desaparece levando João. E na manhã seguinte, quando o sol desponta, João se levanta e nasce outra canção. E nasce outra canção. Chegou, vem trazendo a manhã. Chegou João, carregando um violão. E ensaia mais uma canção, conta histórias do interior. Pede glórias a Nosso Senhor, pra que ajude no correr do dia, seu sucesso, sua melodia. Sentou no banco de feira, sentou no banco de feira. Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. Corre gente pra lá, corre gente pra cá, cantiga de João faz gente parar. Ele canta desespero, canta apelação, verdadeiros desabafos do seu coração. Quando a tarde desce, o sol desaparece levando João. E na manhã seguinte, quando o sol desponta, João se levanta e nasce outra canção. E nasce outra canção. Thank you. surgiu na serra. Ei, boi levantando a terra. Poeira subiu, vaqueiro gritou, chicote cortou os ares do céu. Poeira subiu, vaqueiro gritou, chicote cortou os ares do céu. Vinha mocinha, você a reclama, se passo a vida inteira sem te ver. Sinha mocinha, vida de vaqueiro, é tanger boi pra ganhar dinheiro. Ei, boi, boi surgiu na serra. Ei, boi levantando a terra. Poeira subiu, vaqueiro gritou, chicote cortou os ares do céu. Poeira subiu, vaqueiro gritou, chicote cortou os ares do céu. Aliso a crina do meu alazão, pego nas rédeas, canto uma canção. O sol se põe, a lua vem chegando, eu pela vida sempre galopando. Demorei tanto a tanger o boi, cheguei até a me esquecer da hora. Sinha mocinha, quando lá cheguei, não me esperou, já tinha ido embora. Ei, boi, boi surgiu na serra. Ei, boi levantando a terra. Poeira subiu, vaqueiro gritou, chicote cortou os ares do céu. Poeira subiu, vaqueiro gritou, chicote cortou os ares do céu. Thank you. foge do lugar. A seca chegou, quem não sabe que é seca d'água sempre provou. Procissão na estrada, a fuga do norte pro sul, é o choro da criança, a seca chegou. Foge do lugar, a seca chegou, quem não sabe que é seca d'água sempre provou. O chão que o sol rachou, do cercado que caiu, a planta brotou, morreu e água não viu. O chão que o sol rachou, do cercado que caiu, a planta brotou, morreu e água não viu. Foge do lugar, a seca chegou, quem não sabe o que é seca d'água sempre provou. Trocando seus birros e a renda estampada no papelão. Cavalo marinho, tumba meu boi, e Vitalino já se foi. Cavalo marinho, tumba meu boi, e Vitalino já se foi. Escuchamos algunos temas, prácticamente el disco entero. Los LPs de antiguamente contenían un poco más de media hora de música. Este, que fue el primer álbum de la banda Jipau y Corda, lanzado hace 50 años atrás, en 1973. En el año 2019, con un año de atraso, conmemoraron sus 45 años de existencia, realizando un show que fue registrado y transformado en CD en vivo,

projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Um passo, uma ponte, um sapo, uma rã, um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Uma cobra, um pau, é João, é José, um espinho na mão, um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de tu um pouco sozinho. Um passo, uma ponte, um sapo, uma rã, um belo horizonte, uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto de tu um pouco sozinho. Um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Estamos en contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. 50 años han pasado desde el lanzamiento de uno de los clásicos de la música brasileña. Lleva el nombre del artista que grabó este disco, el conocido músico baiano João Gilberto, lanzado en el año 1973 y es considerado el álbum blanco de João Gilberto. Comienza con una versión inevitable de Aguas de Março de Tom Jobim, una pequeña obra de arte musical. Según el comentario del sitio web Mundo Vinil, es considerado su álbum más psicodélico. La instrumentación mínima, que consiste apenas en su voz y guitarra, y la percusión bastante esparsa de Sonny Carr, le confiere a este disco un sentido hipnótico. La musicista, compositora y precursora de los sonidos electrónicos Wendy Carlos fue la responsable por la ingeniería de sonido de esta joya musical que oiremos a continuación en Contacto Brasil. Thank you.

una composición de Ary Barroso en una versión instrumental. Enseguida oímos Abarandado, un clásico de Caetano Veloso. El siguiente tema se llama Falsa Baiana y fue compuesto por Geraldo Pereira en 1944, que fue grabada antes por otro conocido cantor llamado Ciro Monteiro, pero que João Gilberto la inmortalizó en esta versión. Y por último, el conocido tema compuesto por Gilberto Gil, titulado Eu Vim da Bahia. Y nos vamos con un tema más de este álbum de João Gilberto. Este tema también fue rescatado del cancionero popular compuesto por dos grandes, Heriberto Martins y Roberto Riberti, en 1945, y que volvió a oírse en la sensacional interpretación de João Gilberto. Ay, ay, ay, Isaura, hoje eu não posso ficar. Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar, eu vou trabalhar. Eu não posso ver.